120, chame agora a Recife, frequência 12685 e alterna 125, decimal 45. 12685, decimal 45, obrigado. Recife 16, está autorizado a final da aeronave, após etapa e voo para o Serra Vista 366, desça para 25007. 9738, bom dia, com a Alfa, gate 7448, autorização Campinas. Bom dia, Gol 9738, autorizado Salvador Campinas, 380, via preso 10, por base, pelo 6, decola pista 90, curva à direita, Dael Leda Motiva, controle 120.8, transponda 540. 4 01 autorizado 320 com passado no ponto de colagem da 90 com curva direita no perfil da lei da Fótima apesulo 10 com base apesulo 16 5401 é o transponder e o controle é 1208 reto portão 7 pronto para baixo da cima camarada para trás voo 9 9737, perda direto. Gol 9737, ingresso taxi Juliette, portão 1. Juliette, chama, obrigado. Decola. Faz 27, saiu 208, por favor. Obrigado, 08, dia. Salvador, bom dia, vou no... corrigindo, 9434. Voo 9434, contato radar de decolagem, suba para nível 380. Para 380, abro eleva 9434. 934, verifica 12, Alefa. Autorizado, Alefa, gol 9434. 9434, Alefa. Paulo, Salvador, o gol 1173, se tiver acionamento na 62. Gol 1173, portão 62, autorizado, Gentex. Chamar o processo. Estabilizado, 3896. 3896, completa final, chame a torre, Salvador, 118, decimal 95. 2895, 3896. Tem a vida 372, baixar travado. Avistado, pouso autorizado, pista na zero, vento no 20 graus, 612 anãs, 1-0 no 4 na justiça. E pouso 376. O gol 9738, portão 7, autorizado, Chantal. Táxi autorizado, India Alpha, até o ponto de espera, no ponto de espera 3895, ajuste de altimetro 1094, uma boa viagem. India Alpha, ponto de espera, confirmatório? 118, decimal 95. 95, obrigado, um bom dia. Ou 9434, chama agora Recife, frequência 1260 e alterna 1288. 260388. Obrigado. Ultraman Solas 34, livrar direita, chame Solo 209. Direita 209, 306. Solo 3896, Arizona 64. 3896, táxi via Alfa, reporte antes da táxi Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, 3896. Voo 1973, autorizado a linha de colar. Visto no zero, vento 1 no 0 grau 05 lança. A linha de cola no zero, voo 1973. Você confirma o controle de saída? 208. 208. Já do o início do reboque, fique atento ao gol que puxou no portão 07, ok? Juliette, 3896, ingresso taxi Juliette, portão 02. Juliette 02, 3896. Salvador, Sam, Mike, Hotel Uniforme. Prossiga, Mike, Hotel Uniforme. Bom dia, solicito autorização para o reboque da 13 para a posição 9 do Pachorro, por favor. Está autorizado. Valeu, obrigado. Táxi autorizado, parte principal, Índia e Alfa, até o ponto de espera. No ponto de espera 1895, o ajuste de altímetro 1094, uma boa noite, boa viagem. Aos 3, 8, 0, 8, 0. Obrigado, bom dia. Sou 1973, contato radar na decolagem, suba para o nível 360, está autorizado o Leida após 2 mil pés. E 360, Leida após 2 mil pés. Na Parouche, Bolivinha, linha 1910, 2110, 1510, 1510, 1510. Good morning, gente, 1910, Skolka Identity, clear, Mari, arrive, down to flight level 050. Agora 738 autorizado, linha decolar, pista no 0, no 20 graus, 062 nós. Linha decolar, voo, 732. Passagem de voar, coral, gol 73. Gol 1973. Passagem de voar, coral. Relativo, mantenha a flor de leida, gol 1973. Bom dia, gol 9738, decolando 3 cruzados. Chegou 9738, contato radar, subiu para o nível 380. Sobe ao 380, sem restrições, o 738. Obrigado, bom dia. E aí, gente? 1973, chama agora Recife, frequência 128.35 e alterna 1.25.1. O 9738, chama agora Recife, frequência 128.35 e alterna 125.1. O 9738, chama Recife, frequência 128.35. 2835, boa noite, bom dia, obrigado. A gente não há 910, eu final aeronave procedure down to 2500 feet, coordinate 1014. Clear to descend 2500 feet and CNS approach aeronave, Argentina 1916. That's correct. After ETAP position, you are cleared for direct to Sierra Victor 366. After ETAP, we are to Sierra Victor 366, Argentina 1910. Bruno 561, tá pronto para cópia? Exato, Salvador para o Galeão, nível 360, via para 9857, decola pista no zero, curva à direita, saída da El, Lida, após Lida, direto Irume. Controle Salvador, frequência no 20.8, transponda 5412, Bruno 561. Salve 118.95, have a nice night. 118.95, Argentina 1910, salão. Salve 098, bom dia, sua identificação. Autorizado direto ITAP, desça para o nível 050. O ajuste no 014. Direto ITAP, desça para o 050. 10-14-9-0-1-0 Land runway 10, wind is 1-0 degrees, 1-6 knots. Clear, buen día, clear to land, runway 10, Argentina 1-9-1-0. Autorização 9098, efetuou um desvio para a direita da rota por aproximadamente 5 a 10 milhas devido à formação, ok? 9098, após desvio, retoma na para observar Vitor 366 para o final do R9. Está autorizado descida para 25003 com ajuste no 094. Ok, descida para... só confirmar o altitude? 25003. 25003 direto Serra Victor 366 090098. Existe ótima, Tronão 094, uma boa viagem, um bom dia, Ono 561. Este Libertário, ponto de espera, Ono 8, Sinal 95, ponto de espera, é 1014, Ono 561, obrigado. Hello, good evening, Argentina, 1910, runway located via Compton. Argentina, 1910, taxi via Alpha, report before taxi with Juliet. Vaya Alpha and report for Julian and Sud Argentina 1910. Affirmative. Report, I'll call you back before Julian 1910. Diálogo 811, 18 horas. Informação Bravo, posição 8, autorização. Para Salvador, para Porto Alegre, 340, via o Presulo 21, decola a pista 0, corra direita, saída 1, transição elefa, controle 120.8, transponder 5423. Autorizado, Palégria 340, via Presulo 21, decola 110, curva direita, arbor 1, elefa, tomando Salvador 120, transponder 5423, com 1811. Portão 8, chame pronto para pushback aqui no momento. Fala, muito bom dia, é o Oxané, Costa Charlie Bravo. É o Oxané? Afirmativo, Oxané, Costa Charlie Bravo. Prossiga. É, Charlie Bravo para reboque. Do pátio 3 para o pátio 1, posição 7. Realizado o início do reboque, chame na saída do pátio 3. Ok, isso é mano. Para 360, após 2000, Leda, no voo 1561. 366, estabilizado em nave da 109098. 109098, completa final, chama a Salvador, 118.95. Torre 119.95, da 9098, bom dia. Paulo Rosta, Charlie Bravo, aguardando autorização para ingresso no pátio 1, na posição 7. Autorizado, ingresso no pátio 1 até a posição 07, autorizado. Ok, excelente. O 9399, Ivan, estão instante a cópia, ajuste de altímetro 9014, prepare a ASBO 1. ASBO 1 agora, 9399. Para 98, avistado, pouso autorizado na 0, vento 120 graus, 04, 9015, corrigindo 1014. Pouso autorizado, pista 10, 1014, DAN 9098. Suba restrito ao nível 340. 340 restrito, bom, 561. Afirmo, subi, mantenha o 340 e chame Recife agora a frequência 128.35, alternando 125.1. 28.35.25, obrigado. Obrigado pela informação. Será verificado. Obrigado. Portão 08, aguarde só um instante para iniciar o gol no 181. Aguarde. Alô, Oscar Charlie Bravo, final de rebote, obrigado. Ok, sim, gente, boa noite. O gol no 181, autorizado, pushback, acionamento, portão 8, chame tarde. É um ataque do 181, é escolhido. 9399, copia? 9399. Cuidado, Salvador para. Análise 2, para o Sierra Bravo, Sierra Bravo, Mike Golf, Maringá. 380, via Presulu 21, decola pistona 0, curva direita, saída Ardó 1, transição Elefa, controle no 2018. Transponder 5427 ou 9399. Maringá 380, pois eu vou 21. Confirmando, transponda 5427, pátio 3, pátio de carga, chame pronto para pushback, acionamento. 5427, Samara 9309. Solo, bom dia, Dan 9098, Cifra, Muito bom dia, Dan 9098, táxi via Alfa, reporte antes da Taxiway Juliette. Alfa, reporte da Juliette, Dan 9098. Salvador. Na escuta, prossiga. Por gentileza, module 18-6 para cheque. 18-6, ok. Agora sim, Juliette é o sexto mais rápido no trem de Salvador. Tá 9098, portão 62. Tenente, portão 62, tá 9098. Para o táxi Gol 1811, tem 170 a bordo com 5 horas e 10 até na Foz do Iguaçu. Gol 1188. 1811. Táxi autorizado, pátio principal, Índia Alfa, ponto de espera 1895, ajuste de altímetro 9094. Observe a aeronave da TAM, que ingressou para o portão 06. O Gol 1811. Boa viagem, boa noite. Assim, parte de Alfa, o Gol 1811, 1895 para estar. Obrigado. Está observando o campo. Oi, bom dia, bom 811, onde espera, tá pronto. Corregou 1819. Salvador, é o voo 1161 na posição é a 6 Romeu, ciente da informação aqui, Charlie, autorização a São Paulo, Guarulhos. Bom dia, voo linhas aéreas 1161, Salvador, Guarulhos, já autorizado 360, via Brasil 10, Taubaté, decola pista 10, curva direita, Sael, Veja, Motiva, controle 120, décima 8, transponder 5433, o voo 1161. Positivo. De Salvador para Guarulhos, aprovado, nível 360, via Brasil 10, até Taubaté, pista 10, curva direita, pesquisa da El, Leda, Montevideo. 208, a frequência do controle, 5433, é o código transponder, pro gol 1161. Corretíssimo. Meia dúzia Romeu, do pátio de carga, chame pronto para os pegas, senhor. Reportaremos, muito obrigado, 1161. Carlos, 1819 está no ponto de espera, não tem Bom dia, 1811, decola na árvore 1. 1811, bom dia, contato radar, suba para o nível 340. 340, 1811. Poderia voar a árvore 1811? Após 2000 pés, autorizado, elefa, 1811. Após 2000, elefa, 1811.